dia, a noite tá difícil pra dormir sozinho. A nossa cama sem você não faz sentido. Eu tô dormindo num sofá por opção, ou não. Eu tô sentindo falta do abraço, falta do carinho. Pensei que ia ser mais fácil encarar a solidão. Eu que sempre quis espaço, me sinto vazio. Pensei que ia ser mais fácil te tirar do coração. Já lavei as roupas, mas saudade não sai com sabão. Tô precisando te encontrar e te pedir perdão. Eu terminei de faltou clareza, faltou cuidado. Já tirei a primeira pedra em mim sem medo. Quem nunca insistiu no erro estando errado? Me mostre alguém que nunca cometeu um erro de não valorizar quem tá do lado. Pra dormir sozinho, a nossa cama sem você não faz sentido. Tô dormindo num sofá por opção, ou não. Eu tô sentindo falta do abraço, falta do carinho. Pensei que ia ser mais fácil encarar a solidão. E logo eu que sempre quis espaço, me sinto vazio. Pensei que ia ser mais fácil te tirar do coração. Já lavei as roupas, mas saudade não sai com sabão. Tô precisando te encontrar e te pedir perdão. Eu terminei, desculpa, faltou clareza, faltou cuidado. Já tirei a primeira pedra em mim sem medo. Quem nunca insistiu no erro estando errado? Me mostre alguém que nunca cometeu um erro de não valorizar quem tá do lado. Me mostre alguém que nunca cometeu um erro de não valorizar quem tá do lado.